Todo mundo gosta dele. Todo mundo quer pegar na mão. Geral já dormiu com ele. Só você que ainda não. Eu já tô ligado que é segredo. Relaxa, explana a estrada. Se joga sem medo e sem vergonha. Cê sabe, aqui cê tá em casa. Só vai, já entrei pra turma. Eu sou amigo de todas as amigas suas. Só vai, já entrei pra turma. Eu sou amigo de todas as amigas suas. E as novinhas. Só vai, já entrei pra turma. Eu sou amigo de todas as amigas suas. Só vai, já entrei pra turma. Eu sou amigo de todas as amigas suas. Amigo da Natália, amigo da Bruna. Ele é amigo de todas. Amigo da Marcela, amigo da Ju. Eu sou amigo de todas as amigas. Eu sou amigo de todas as amigas. Eu sou amigo de todas as amigas. Esse é o Luke Music. Todo mundo gosta dele. Todo mundo quer pegar na mão. Geral já dormiu com ele. Só você que ainda não. Eu já tô ligado que é segredo. Relaxa, explana a estrada. Se joga sem medo e sem vergonha. Cê sabe, aqui cê tá em casa. Só vai, já entrei pra turma. Eu sou amigo de todas as amigas suas. Só vai, já entrei pra turma. Eu sou amigo de todas as amigas suas. E as novinhas. Só vai, já entrei pra turma. Eu sou amigo de todas as amigas suas. Só vai, já entrei pra turma. Eu sou amigo de todas as amigas suas. Amigo da Natália, amigo da Bruna. Ele é amigo de todas as amigas suas. Amigo da Marcela, amigo da Ju. Eu sou amigo de todas as amigas suas. Eu sou amigo de todas as amigas suas. Eu sou amigo de todas as amigas suas. Esse é o Luke Music. Luke Music, vai! Eu, Kevinho. Vai. Luke Music. Mateuzinho. Nós somos best friends de todas as suas amigas. Essa explodiu no verão, no outono, no inverno e na primavera.